Boa noite a todos. Responder os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Nosso tema de hoje é o perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Mas antes de falar sobre o perdão, nós queríamos falar sobre a ofensa. Porque nós só precisamos perdoar porque um dia nos ofendemos, ficamos magoados. E eu queria questionar a vocês, por que que nós nos magoamos com tanta facilidade? Vocês imaginam por quê? Quem pode me ajudar? Somos seres humanos, somos sensíveis, temos orgulho. Orgulho. Você? Também, eu penso, além de ser sensível, eu penso a mesma coisa, de ter orgulho, né? Nosso orgulho é muito grande, sensibilidade, a flor da pele. Alguém mais quer me ajudar? O melindre, que é fruto, na verdade, do nosso orgulho, não é? É sim. O ser humano complica tudo, na verdade. É mais fácil complicar do que simplificar. Alguém mais quer me ajudar? Por que que a gente se ofende com tanta facilidade? Eu quero que fale um pouquinho mais alto para ficar na gravação, tá bom? Vocês deram exatamente a resposta que eu queria escutar. Nós nos magoamos, nós nos ofendemos por causa do nosso gigantesco orgulho. Que segundo o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males. E nós vamos encontrar o orgulho como sendo o móvel, o motivo de quase todas as nossas ações. Nós achamos que estamos fazendo por amor, por caridade, mas muitas vezes o que nos move realmente é o orgulho. Às vezes até o orgulho de dizer, ah, olha, a minha religião é melhor do que as outras. Muitas vezes fazemos até a caridade por orgulho e não nos damos conta. E o Evangelho nos diz que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Nós temos ainda muito orgulho. Talvez nesse mundo ainda de provas e expiações, só exista tanto sofrimento porque parece-nos que é o único remédio que consegue curar o nosso orgulho. E corroborando as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então nós somos visitados pelo sofrimento, não porque Deus nos criou para sofrer, mas porque é o remédio, é a cirurgia, o remédio amargo que nos liberta do nosso orgulho. É o único remédio que funciona. E por isso Deus permite que nós colhamos a semeadura do passado, porque sabe que dali nascerá um bem maior. Mas nós não fomos criados para sofrer. Joana de Ângeles afirma para Divaldo Pereira Franco que as flores, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios luminíferos, elas percebem aquelas emanações sutis e desabrocham. Elas despertam somente com o nascer do sol. Mas as pedras, diz Joana, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Normalmente, precisamos da dinamite do sofrimento para despertarmos para o amor, que é esse sim, o objetivo da nossa vida, da nossa existência. Então, o orgulho vai ser um grande entrave, diz o Espírito Hamed, através de Francisco, do Espírito Santo Neto, porque ele impede-nos de enxergar as nossas imperfeições. Allan Kardec, em Obras Póstumas, afirma que o orgulho antecede o egoísmo.